o piste destruidor de demônios. Acorde, isso é real, não é sonho. Meu papel aqui é te destruir, te mandar pro abismo, te consumir. Nem pense, nem tente contar com a sorte, pois se ela não existe, o seu fim será a morte. Não venho nem faço nada em meu nome, o céu me capacita através do microfone. Minha palavra é como uma rajada fatal, sentença de morte para todo mal. Demônio, sou o seu pior pesadelo, fulminado é assim que quero vê-lo. Chega de onda, o seu tempo acabou. Você não pode ir pra onde eu vou. Só tem medo de você, quem não te conhece, nem nunca leu Marcos 16, 17. Sendo assim, você está denunciado, sem saída, sem chance, condenado. Deus é fiel, sua palavra não volta atrás. Jesus é a sentença de morte de Satanás. Não corra, não tente se esconder. Você não tem saída, você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Não corra, não tente se esconder. Você não tem saída, você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Aqui estou definitivamente preparado, estou pronto e o medo já deixei de lado. Não apanho mais, o meu negócio é bater. Se marcar na minha frente, o chão vai tremer. Mais um caiu diante do poder de Deus. Satanás fugiu, pois ele sabe que já está derrotado. Não adianta correr, está cercado. A vitória já é minha através da cruz. Tomei posse do poder que há no nome de Jesus. Todo dia é dia de uma sentença. O diabo está perdido, não vai ter clemência. A hora se aproxima, é bom você se ligar. Se marcar, vacilar, vou te arregaçar. Você vai conhecer o que é perder. Quando eu terminar, nada vai sobrar. Pois você tá acabado e sem moral. Chegou a sua hora, afinal. Estou pronto pra batalha espiritual. DJ Alpist, Gangsta Gospel original. Não corra, não tente se esconder. Você não tem saída, você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Não corra, não tente se esconder. Você não tem saída, você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Desmascarado é como você está. Envergonhado é como você vai ficar. Quando tentar me acusar e humilhar do meu passado, então me fizer lembrar. Não esqueça que Jesus já me salvou e toda a minha vida ele purificou. 1 João capítulo 1 versículo 9 é a resposta para toda acusação. Acredite, sou contra a violência, mas não subestime a minha inteligência. Demônio estúpido, você já era. Sou um guerreiro com disposição de fera. Chegou a sua hora e você vai morrer. Foi condenado e não tem pra onde correr. Fico pensando agora em como vou te matar. Mas se por acaso de mim você escapar, quando chegar no inferno, mande um recado. DJ Alpist agora está transformado. Não adianta mais tentar me destruir. Minha vida é de Jesus e só ele vou seguir. Não corra, não tente se esconder. Você não tem saída, você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Não corra, não tente se esconder. Você não tem saída, você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Então não corra, não tente se esconder. Você não tem saída, você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Não corra, não tente se esconder. Você não